desmarca, descarta, destaca. Lag de matar, ela ataca. Quando encontra uma falha que paira no seu olhar, eterna, sublime, incondicional. Suas pernas exibem todo o seu mal. Ela encara, não para, até deitar, não para, não para. Não cansa, não é transa, é só dança, hipnotizar. Ele encontra desejo aonde não tem mais lugar. Essa mina é tudo que sangra, a pele e o ódio. Ela não perde, ela encontra, pede, eu tô sóbrio. Em pé que eu decoro todo o seu colo. Em tese eu decolo enquanto eu descolo. Um par de correntes me prende absurdo, enquanto a mente precisa de um mapa pra voltar pro corpo. O que ela fez foi foda, tem nada com foda. Uma foto da foto, se encontra ela roda. Uma louca sem motos, roubou o que eu tinha de mais valioso. Uma mala de cash, motel tenebroso, um palio vinho, uma garrafa de vinho, ela de quatro vindo. Parado sentindo, que manda sentido. Ação é o encontro da sua pele. Ela disse só não me espere. Eu faço o que o instinto pede. Eu não encontro o que me pede. Essa mina é tudo que sangra, a pele e o ódio. Ela não perde, ela encontra. Pede, eu tô sóbrio. Em pé que eu decoro.